Rasga sanfona, sanfoneiro. Onde tem festa, festa de rodeio, eu tô no meio, eu tô no meio. Bota comprida, chapéu e calça apertada, vem cada festa uma nova namorada. Entro no carro, ajeito o retrovisor, dou partida no motor, coração apaixonado. Outros rodeios à procura de carinho, eu saio sempre sozinho, mas volto acompanhado. Onde tem festa, agora! Em cada festa, uma nova namorada. Cavalo pula, o boi derruba o peão, no meio da multidão, tô de olho na menina. Vou encostando, passando a mão no cabelo, e se eu montar em pelo, ninguém me tira de cima. Onde tem festa, em cada festa uma nova namorada. Tô gostando. No toca-fita, só música sertaneja, mulher bonita e cerveja, coisas que não abro mão. Ninguém segura esse cowboy conquistador, e vai buscar outro amor em outra festa de peão. Onde tem festa, em cada festa uma nova namorada. Onde tem festa,